Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. O foco é um tema-chave, o poder da nutrição, tanto no manejo quanto na prevenção do diabetes mellitus tipo 2, o famoso DM2. A gente pegou aqui umas diretrizes, manuais técnicos, tudo baseado em ciência recente. Ok, vamos então desempacotar isso. A missão é tirar daqui o que realmente importa e funciona na prática, sabe? Para a gente entender melhor essa relação comida-diabetes. Com certeza. E olha, é bom a gente pontuar isso logo de cara, né? A terapia nutricional, às vezes parece um bicho de sete cabeças, mas ela é absolutamente decisiva para o controle da glicose. Em todas as etapas, viu? Desde prevenir até para quem já convive com diabetes. Perfeito. Então vamos começar do começo mesmo. A prevenção. Lá na fase de pré-diabetes. A primeira recomendação que a gente vê é bem direta, né? Se tem sobrepeso ou obesidade, foco em reduzir caloria e se mexer para perder peso. E aí tem aquele estudo famoso, o Diabetes Prevention Program, o DPP. Ele foi um divisor de águas nisso, né? Exatamente. O DPP foi, assim, impressionante. Ele mostrou que uma intervenção bem focada no estilo de vida, pensa numa dieta mais saudável, com menos gordura, controlando calorias e mais aqueles 150 minutos de atividade física na semana, isso conseguiu reduzir o risco de desenvolver o DM2 em, tipo, 58%. É muita coisa. E o que eu acho realmente interessante nisso tudo é que o fator-chave foi a perda de peso em si. Cada quilo a menos representou uma queda de 16% no risco. Caramba, isso mostra o impacto direto de ajustar o peso, né? Sim, e olhando mais a fundo os dados do DPP, a gente vê que essa combinação de dieta rica em fibra e mais baixa em gordura, principalmente a saturada, foi super eficaz para essa perda de peso. O que, bom, já leva a gente para outras recomendações importantes que estão nos guias. A recomendação 4, por exemplo, que fala em consumir uns 25 a 30 gramas de fibras por dia. E a 3, que reforça para diminuir bebida açucarada, sabe? Tanto faz ser açúcar adicional ou aquele natural tipo de suco. Faz todo sentido para prevenção. É focar em não deixar a coisa se instalar. Mas e quando o diabetes tipo 2 já está ali? Já é uma realidade? As estratégias de nutrição ainda funcionam bem? Sim, e como funcionam? A recomendação 4, por exemplo, mostra que perder pelo menos 5% do peso inicial já ajuda muito no controle da glicose. O estudo Look Ahead viu isso. E tem também o estudo Direct, que trouxe uns resultados, nossa, ainda mais fortes. Se for logo depois do diagnóstico, uma dieta bem controlada, de baixíssima caloria mesmo, levou à remissão do diabetes em 46% das pessoas. E o mais incrível, para quem perdeu mais de 15 quilos, essa taxa pulou para 86%. 86%. 86%? Nossa. Isso muda a perspectiva, né? Sugere que tem uma janela ali para agir forte. Exatamente. Uma janela metabólica que talvez a gente não estivesse explorando tanto. Entendi. E sobre os padrões de dieta em geral? A recomendação 5 diz que não tem uma dieta mágica, né? Várias podem funcionar. O importante é ser balanceada, controlar carboidrato refinado. A dieta mediterrânea sempre aparece bem na fita, né? Isso. E aqui entra uma parte interessante, que gera até um pouco de polêmica às vezes. A restrição de carboidratos. É a recomendação 6. Dietas com menos carboidratos, tipo abaixo de 130 gramas por dia, podem sim ajudar no controle da glicemia no começo, ali nos primeiros 6 meses. Só que a gente precisa ter um pé atrás com restrições muito, muito severas no longo prazo. Peraí, como assim? Porque a gente ouve tanto falar em cortar carboidrato. Porque pouco carboidrato também poderia ser um problema, segundo alguns estudos. Última pergunta. É que alguns estudos grandes, observacionais, de longo prazo, como um chamado ARIC, viram uma coisa curiosa, uma associação em forma de U com mortalidade. Quer dizer, tanto consumir muito pouco carboidrato, tipo menos de 40% das calorias totais, quanto consumir muito, mais de 70%, pareceram ligados a um risco maior. A moderação, algo ali na faixa de 50, 55% das calorias vindo de carboidratos e de boa qualidade, claro, parece ser mais segura a longo prazo. Dietas super restritivas, tipo cetogênica, que fica abaixo de 26% geralmente, precisam de muito cuidado e acompanhamento médico e nutricional, tá? Entendi. Então, moderação e qualidade são chave. E falando em qualidade, a gente volta para as fibras, né? A recomendação 10 reforça. Para quem tem DM2, mirar em 14 gramas de fibra para cada 1.000 calorias, ou pelo menos 25 gramas por dia. Ajuda no controle, evita aqueles picos de glicose, e é aqui que entra aquele conceito de carboidratos líquidos, o tal net carbs, que a gente viu no manual, que tenta refinar a contagem para quem usa insulina, né? Exato. A lógica é que as fibras e os polióis, sabe? Aqueles álcoois de açúcar, como xilitol, eritritol, que usam para adoçar, eles não sobem a glicose do mesmo jeito que os outros carboidratos. A absorção é diferente. Então, a regrinha prática que o manual sugere é: se um alimento tem mais de 5 gramas de fibra na porção, você desconta metade dessas fibras e metade dos polióis, se tiver, do total de carboidratos do rótulo. Deixa eu ver se entendi. Se um produto tem, sei lá, 20 gramas de carbo total, 8 gramas de poliol e 10 gramas de fibra, o cálculo seria 20 menos 4, metade do poliol, menos 5, metade da fibra. Daria 11 gramas de carboidratos líquidos para contar. Isso, precisamente essa é a conta. Mas, ó, super importante. O próprio manual diz que isso é um ponto de partida, uma regra geral. A resposta de cada pessoa é diferente. Tem que monitorar a glicose depois de comer para ver como o corpo reage e ajustar essa conta. Por isso, o acompanhamento com o nutricionista é tão essencial, para personalizar isso direitinho. Faz todo sentido, é individual mesmo. E, para fechar esse quadro da nutrição, as fontes falam também de proteínas, né? Algo como 15 a 20% do valor energético total. E gorduras, entre 20 e 35%, mas priorizando as boas, as insaturadas. Sim, são os macronutrientes equilibrando. E, olha, não dá para esquecer o poder do apoio e da educação, né? A recomendação 13 fala da eficácia de programas estruturados que ajudam na mudança de estilo de vida. E a 14 reforça. Acompanhamento individualizado com o nutricionista faz toda a diferença para a pessoa conseguir seguir o plano e ter resultado. Bom, então, resumindo a ópera, o que a gente tira disso tudo? A nutrição é uma ferramenta muito poderosa e super adaptável, né? Seja para prevenir ou para manejar o diabetes. Não existe uma dieta única que sirva para todo mundo, mas tem princípios fortes. Controlar o peso, focar em fibra, comida de verdade, menos açúcar, menos gordura ruim e prestar atenção não só na quantidade, mas na qualidade do carboidrato que se come. Perfeito. Individualização e acompanhamento profissional são, assim, as palavras-chave mesmo. E para a gente fechar com uma pulga atrás da orelha, né? Se a gente pensar em tudo que está se descobrindo sobre a microbiota intestinal, a nossa flora intestinal e a ligação dela com o metabolismo, qual será o próximo passo? Será que no futuro a gente vai ter análises personalizadas do microbioma, ajudando a refinar ainda mais o que cada pessoa com diabetes deve comer? É algo para a gente ficar de olho, com certeza.